Tem um fogo queimando continuamente no altar. Há uma unção que desce em nosso coração. É a chama queimando em meio à multidão. Tem providência divina pra você, irmão. Já estou me envolvendo nessa dimensão. Contemplo a glória descendo, é o sobrenatural. Vejo fogo queimar e se alastrar, e no meio dessa sarça ele vai tocar. E aquele que der glória hoje vai fumegar. Sinta ele aí, sinta ele aí, sinta ele aí, sinta ele aí. Não se apagará, nem a cana afiada se quebrará. Pois o dono do fogo presente está. Ele é o mesmo ontem e sempre será. E tem autoridade para decretar que a tua vitória hoje vai entregar. Sinta ele aí, sinta ele aí. Chega o renovo.